Às 7 melhores da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira as 7 melhores da programação. Música 7. Por que não para pra pensar? Hoje descobri que você anda mal, tá pra baixo e não tá legal, tá pensando em desistir. Poxa, onde foi que a gente se perdeu? Tanta coisa boa entre você e eu, e você nem notou. Das frases de amor, das flores que eu te dou, dá pra ver que ainda é cedo. Não me deixe, amor, não. Só não solte a minha mão. Não é hora de partir, nem sumir da minha vida agora, não. Só não solte a minha mão. Não é hora de partir. Porque não para pra pensar e fica aqui. Hoje descobri que você anda mal, tá pra baixo e não tá legal, tá pensando em desistir. Poxa, onde foi que a gente se perdeu? Tanta coisa boa entre você e eu, e você nem notou. Nas frases de amor, das flores que eu te dou, dá pra ver que ainda é cedo. Não me deixe, amor, não. Só não solte a minha mão. Não é hora de partir, nem sumir da minha vida agora, não. Só não solte a minha mão. Não é hora de partir. Porque não para pra pensar e fica aqui. Só não solte a minha mão. Não é hora de partir, nem sumir da minha vida agora, não. Só não solte a minha mão. Não é hora de partir. Porque não para pra pensar e fica aqui. Porque não para pra pensar. Sete melhores, uma atrás da outra. Música 6. Foi só uma noite apenas e nada mais. Se tornou bastante pra não te esquecer. Eu já tentei, mas o pensamento não sai. Aceitar que não tenho você. A gente se esbarra em uma paixão errada, se entrega por inteira a quem não sente nada. Quem vai entender o amor? A gente sempre acaba fazendo besteira, querendo com as mãos alcançar as estrelas. Quem vai entender o amor? E quem vai entender? Apaixonado, amor, você é tudo que eu preciso. Só ficamos uma vez, mas olha o que o amor fez. Me diz como vou entender. Se você deixa, joga fora alguém que só te adora, amor. Por quem vai te fazer sofrer? Oh, oh, hey, yeah, yeah. Por quem vai te fazer sofrer? A